Dá 3603 para Guarulhos, da Euler da Bridge, mantendo escuta guarda copa. Desculpa, falei muito rápido. Da Euler Bridge. Da Euler Bridge, obrigado, aguardando. 1923, pronto, cópia. Do 4299, pronto, cópia. Kilo Zulu, decola aos 52, controle 120, décima 8, bom dia. 208, grato, bom dia. Do 5 está autorizado para o Galeão, 360 nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bridi. Onde intercepta peso do Lula 0, SMAP, Lúcio do Barbacena. 5120 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. É correto ou chama pro push, na meia dúvida? Já 3663, pronto, cópia. 3663. Autorizado para Guarulhos, 340 nível. Sou decola da 10, na saída da El, Leda, Bridge. Hoje intercepta Perzulô no meia, Brava até o Zulu, Trive. 5102 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Cotejamento correto, chama quando propus. Puxaner 62, 1-1. Livre decolagem, vento 1-4-0 graus, 1-2 mais. E o Tom Quebec, frequência livre. Chega pra 4, autorizado para Guarulhos, 360 nível, decola da 10, da Elida Bridge, onde intercepta o Zulu no meia, Brava até o Zulu Drive. 5077 é o transponder, 1208 controle. 3303, recito, 3 identificação, tudo mantendo. Salvador, aciona a identificação, chegada Bonf, desça para 8000, ajuste no 02. Bonf, 8000, na 0, Tungo no corte frequência livre, bom dia. Número 211, decola 55, controle 120, décima 8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o senhor 6211, decolado na sua escuta 1500 pés. O senhor 6211, controle, está em contato radar. Seguinte, pode aprovar da EL ou Leda, ou Bridge? Leda. Leda, muito obrigado. É 225 está autorizado, precisa de acionamento de chama-taxi. Estou aqui no Zulu, direto Barreiras, estimado propósito. Direto Barreiras, estima 1415, Lima, aqui no Zulu. 1415, ok. Romeu, Golf, bom dia, prossiga. Cogbo direto. Mas eu não tenho seu plano aqui, ok? 5-1, boa. Boa. Meu Golf. Gente. Salvador, eu queria ver o som 4299 pra cabina. Afirmo. 4299 pra cabina, está autorizado nível 340. Seu decolo da 10, saída da El Leda Bridge. Onde decepta per Zulu no 0, correção, onde decepta per Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu Drive. 5-1 no 03 é o transponder no 208 controle. 4299, para que nós tenhamos 3, 4, 0, para a 10, da Elda da Trinidad, para que nós tenhamos 03, 518 controle, a nossa é a produção da minha primeira vez, nosso 2-0-0. 2-5-4-5. Tabelas todas aí, obrigado. Controle Salvador, vamos ver o controle, tem informação ali. Lolo 072, Salvador, via Mare, desça para 2000, ajuste no 021. Via Mare, 2000, no 021, vou no 072. Lima, que o Zulu pode acender para uma centena? Positivo, já liberei a sensação para o nível 100. Nível 100, Lu. Fala, Gol, no 923. Está no gate 5, vai com a sua nave. Gol no 923. Está autorizado, vai com a sua nave, chama ataque. É, está avançado, Gol 923. Tá 3304 para Brasília, nível 380. Está autorizado saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva direita. Onde prossegue via Pesulu 17. 5121 no transponder, no 208 controle. Cotejamento correto, chama pro push no 4. Aos 01 no controle 120, decimal 8. Bom dia. Bom dia, computador de prática. Índia Alfa, ponto de pera 7186, altímetro marca 1021. Ok, Índia Alfa, 7186, 1021, 6285. Positivo, autorizado. Alta. Solo, negativo. Dando POB. Passo. Sente. Obrigado. Para o Salvador, bom dia. dia, Oceaneer 6312, informação de autorização Recife. Oceaneer 6312, está autorizado para Recife, 350 ao nível, decolada 10, sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva à esquerda, 51-7 ao transponder, 1208 controle. 6312, autorizado Recife, nível 350, gramado do plano, decolada 0, outra traseira Puca, Aracaju. Contorno 208 e o transponder 5117, Oceaneer 6312. Cotejamento correto, estima quanto para o push no 1? Maneuver o push, o 6312. Temos uma dúvida no ativo, informação Lima, consta que a pista 10 está fechada, tá aqui, né? Negativo, agora é a Mike. Oceaneer 6225, ali decola, vento 140 graus, 12 mais. Oi, por gentileza. Qual o seu pátio, pista que decola? Sente, mantenha a escuta e guarda para a costa. Golf Bravo India, cópia? Está autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 240. Decola da 10, saída da El, Leda e Ilhéus, onde Ilhéus intercepta o Whisky 1 na tela de China. 51-105 é o transponder, 1208 é o controle. Sente, para descida em 3000, reduzir para 210. Prodidor na Gol no 072. Cotejamento correto, chama para o posto com mais 3. Cotejamento a critério do comandante, pessoas a bordo. Chama para o táxi. 923 para o TEC. Temos 168 pessoas a bordo. 3 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão. Segue em frente, em Alfa, ponto de espera 1186, 1021 nautilus. E Alfa, ponto de espera 2186, gestiona 029, bom, 923, valeu. 1288, caso negativo, 12685. 288, Controle Salvador, bom dia, Oceaneer 6225, tá na borda, Nidza. Oceano 6225, controle, contato radar. Sente, 6225. Sou 3663, coordena com a equipe de solo, eu tenho o tráfego da Gol, tenho dois tráfegos da Gol que vai passar na sua retaguarda, o mesmo já tá livrando agora, falta mais um. Após a passagem do mesmo, tá autorizado o posto no 3. Alô, 6312, Oceaneer. Prossiga. Apenas a sua informação, direita na informação Mike, na versão em inglês, permanece pista 10 fechada. A informação agora a gente está em novembro, mas eu vou checar do mesmo jeito. Muito obrigada, tá? Correto. Siga. Nono, à esquerda, a Bahia de Aratu, reduz a aproximação e cheque para bom. Reduzindo, Oceaneer 63, do nono. Aguarda para a cópia, por gentileza. Foi nessa solicitação, Aracaju? Lono 072, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, vou na proa 020, desça para 2000 agora, está limitado pelo localizador. Azul 9131, vetoração número 3, esquerda pro 0110, prossiga na descida para 2000, está limitado pelo localizador, velocidade 210. 9131, quente, esquerda 010, desce para 2000, 1021, ajuste, 210,9, limitado ao localizador, 9131. Afirmativo, está seguindo a aeronave da Gol, que está precisamente na sua posição de 1 hora, 5 milhas, passando 6.500, descendo. Quente, 9131. A linha e mantenho no zero. Cinco dois dois uno, autorizado para Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10. Na saída Abo, após direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva direita, 5132 é o transponder e no 208 controle. Para o localizador, chama estabilizado. Direita 070, vai reportar estabilizado, gol no 072. Planejamento correto, chama para o posto na remota. Pega as planetas do 4299. 4299 autorizado, puxa o estacionamento e chama ataque. Ataque. 3304 é o número 2, vai aguardar. ...05 livre de colagem, vento 150 graus, 12 nós. Bravo Índia, mantenha o ponto de espera da Delta. Azul 9131, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080, intercepta o sinal da 16. É 10, capitão. 10, desculpa. Vento 150 graus, 109. Tive pouso 10, chanel 63, 9. 605, decolos 10, controle 120, décima 8. Bom dia. 605, 208, obrigado, bom dia a todos. 21, gol no 883. De Alfa, ponto de espera 118,6, 8 metro marca 1021, tá? 3663. Controle, contato radar. 605. O táxi da aeronave da Azul, que já iniciou o push no 8, após ser autorizado. Mantendo escuta e aguarda. Previsão de aproximadamente 3 minutos. Dois também é gol no 072. Sente, mantendo escuta e aguarda. Bom dia, gol no 072, sinal da 10, baixa travada. Gol no 072, mantém aproximação, guarde pista livre. Sente, aguardando. Visual com tráfego do avião, o que pousou? Faça passagem do mesmo, tem condições de alinhar e mantenha assim que o mesmo liberar a pista, só iniciar a decolagem? Sim, estão ali, mantenha aguardando pista livre, Golf Bravo Índia. No sétimo forte, após decolagem esquerda, aciona no transponder 0146, 1208 controle. Ah, bom dia, outro dentro. Bravo Índia, vento 130 graus, 10 nós, em livre decolagem, pista no zero. Forte após decolagem, curva à esquerda. Sente. Chama a torre 186 para acionamento táxi, altímetro 1021. Táxi 4299 da Azul, 96, 5 horas, segura 3. Vai contornar o pátio Índia e Alfa, no ponto de espera 186, 1021 na altímetro. Índia Alfa, 2.7, 4299. Eu, Chanel 639, livrou, não se escuta não. 639, vou manter posição antes da Juliette. Vai manter essa Juliette, 631. 3304, condicionado ao tráfego da Azul após a passagem de retaguarda, autorizado puxo no 4. Sente. Avião 31 em aproximação, reduza a checa o trem, chame torre 1186. Golf Bravo Índia, decola 13, controle 120, décimo 8. 1208, obrigado pela gentileza, senhorita. Torre 186, obrigado, 9131. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Golf Bravo Índia, da El Linda. 251. 1251. De pista livre. Prossegue na aproximação, 9131. Lima Kilo Zulu, chame Recife, frequência 12685, Lima Kilo Zulu. Salvador, é o Papa Romeo Golf Bravo Índia, da El Leda. Papa Romeo Golf Bravo Índia, o controle Salvador, está em contato, radar. Salvador, Guardião 07. Diamina para Salvador, Graé, linha do litoral, 510 com 4 a bordo. Ciente, Guardião 07. Ingresso de Juliette pro 3. Juliette, portão da 3, o Janeiro 73. 072, solo 15, solo 121, 219, livrando a direita. Bom dia. Direita 219, bom dia, Gono 072. Azul 9131, no livre pouso, pistão na zero, vento 140 graus, 119. 72 prossegue de Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, como 072. Eles não têm um ponto de espera. Azul 9131, no livre pouso, pistão na zero, vento 140 graus, 119. Livre pouso, pistão na zero, 9131. Meu Oscar Bravo, livre acionamento, chame para o táxi. Oscar Oscar Bravo Livre Táxi, chame para... Pronto para decolagem. Até. A passagem do tráfego da Azul na curta final, ali em Montanha Zero. Torre ao 07. Prossiga. Passo o Parque Metropolitano, linha do litoral, para pouso no Graé. Guardião 07, autorizado cruzamento da final da 1-0 e base pela direita. Chame no solo, vento 130 graus, 12 nós, Guardião 07. Chamará no solo, livrando o litoral, Guardião 07. Romeu Oscar Bravo, livre decolagem, vento 130 graus, 12 nós. Azul 9131, solo aos 17, solo 121, decimal 9. Solo Salvador 219, 9131. Solo Salvador, bom dia, Azul 9131. É 3191, prossiga. 5-0. Azul 4299, após o início do tráfego da TAN, mantém no zero. Boa no 888, livre aliás. Livre aliás, boa no 888. Oscar Bravo, mantém escuta. O meu Oscar Bravo, até o destino. Vai para a nacional do Hotel Estelar Mário, então. Gente, meu Oscar Bravo repassa um solo. Bravo. Linha 3, decolação 9, controle 120, decimal 8, bom dia. 120, decimal 8, obrigado, bom serviço. Romeu Oscar Bravo aos 1-9, chame para o regresso, Romeu Oscar Bravo. Pede pronto para 4299. Azul 4299 e aguarde para a decolagem. Aguarde. 6729 para Guarulhos. Mantenha, me escuta, guarda a cópia, prepara da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, guarda a cópia, leve. Justo no 021, desça para 8000 na chegada bom. No 07 aos 20, no corte frequência livre, bom dia. 4299, livre de colagem, vento 150 graus, 12 mais. 4, 2, 9. Seria possível para o centro 3663 da presente guardar El? 3663, cumpra a subida, tráfego à frente lento. 3663. Mantendo o perfil, centro 3663. Elefa, após decolagem, curva à direita. Aciona. Sim, prossegue, via Perzulu 21 no Sorocaba. Aciona 5126 no transponder no 208 controle.